não é do rap, corre, corre. Vai, cruza a fronteira da periferia, bate de frente com ideias fortes. O dom da nossa família, confira. Liga e aumenta o som, toca aí o que é bom. Se é pra rachar o concreto, é no meu nome, eu vou que vou. Batidas descompassadas, é assim mesmo, assim que é. Eu sou o preto folgado que assusta o sistema, isso ele não quer. Sou o cara que o sapato aperta, a caneta na mão do poeta. A massa que está perdida em meio à sujeira da sua cabeça. De brasão de samambaia, eu vi a cena que completa. Os moleque é tudo louco, firmão, cana não embaça. Deixa nós aqui na moral, 100% nacional. No barato de favela e bagunça não, João. Me deram missão representar o povo pobre. Levar alegria ao coração do singelo irmão que sofre. Saber quem anda junto, aquele que não entrega o jogo. Converter o pecador, tirá-lo da mão do inimigo. Eu vou apoiado por uma pá de sangue bom, que não dorme no barulho, que ajuda a tremer o chão. Descobrimos, somos fortes, que conosco ninguém pode. Abre a trilha do DJ e aumenta aí meu microfone. Pra nossa voz poder entrar, bater em qualquer lugar. Tá tudo aí pra nós, vagabundo VSM, chega. Unidos nós somos rap, sai da frente que é problema. De ponta a ponta é a perifa que comanda. Chega como eu cheguei. Vista com a gente, um passo à frente, mão pra cima. É nóis mesmo. Onde começou que andei. Vista com a gente, um passo à frente, mão pra cima. É nóis mesmo. Chega como eu cheguei. Vista com a gente, um passo à frente, mão pra cima. É nóis mesmo. É nós mesmo. Chega como eu cheguei. É desse jeito e com a gente não tem fuso horário. Estamos juntos, misturados, igual nosso famoso traçado. Sem conversa, não vou dar mole. Me diz quem é que brinca. Está com a gente, um passo à frente, mão pra cima. Cachorro louco, cão de guerra, pronto pro ataque. A nossa voz vem de Braz, Samamba, Parque Navos. Até hoje de pé, independente e autossustentável. O rap não trouxe grana, só um de fama, conhecimentos, amigos, notícias em claros, insônia, cadeia. A gravadora quebrou, Palio foi pro espaço. E eles que diziam que vender mil cópias é fácil. Lembra? Lá nas antigas, eu, você e a rapa do GOG convida. De madrugada andando nas ruas de Cuiabá. Ih, muita coisa mudou de lá pra cá. Me diz quem ficou, o sonho não acabou. Levar um rap sincero, original e consciente. Mas os baques da vida, parceiro, mexe com a gente. Põe em dúvida, em xeque, ser um cara normal ou um cantor de rap. Eu sei, eu também já pensei. Joga tudo pro alto, curte só de embalo. Fica na minha de canto, tipo DJ Jamaica. Mas as perguntas não deixam e eu logo respondo. Nosso CD tá saindo no final do ano. Daquele jeito suado, aos poucos, mais do jeito que eu quero. Sem patrão, cuzão e nenhum manda-chuva. Que se foda essa rapa de filha da puta. Se liga no nosso tema, independência ou morte, juntos somos problema. Chega como eu cheguei. Está com a gente, um passo à frente, mão pra cima. É nóis mesmo. Onde começou que andei. É nóis mesmo. Chega como eu cheguei. Está com a gente, um passo à frente, mão pra cima. É nóis mesmo. Onde começou que andei. Está com a gente, um passo à frente, mão pra cima. É nóis mesmo. Chega como eu cheguei. Aí uma forte beijada, quem diria, diz aqui. O tempo não parou e olha nós aqui. Pros antigos é só respeito. Da partida vai sem medo. Viva Rei, viva GOG, salve Jamaica X. Um pau pago pros bons, primeiros do DF. Os novatos é que nem nós. Um leão pro dia, lápis, papel na mão. Grava o CD na vida, produção é aquilo. Não desista, encara, escreve o que sente. Capricha na levada, eu já cantei pra minha mãe. Pros irmãos, para os chegados. Cheguei onde queria, aqui em cima, no palco. Mas me lembro de você que só quis um autógrafo. Me lembro de você que só pediu uma foto do meu lado, abraçado, segurando a minha mão. Pra mim foi sem palavras, ó. Mó satisfação pra confirmar quem é nosso. Eu chamo, vem na rima pra firmar. Todo mundo um passo à frente, mão pra cima. Está com a gente, um passo à frente, mão pra cima. É nóis, né?